costume de ler livro de história e ninguém faz livro de história em português. Eu leio em inglês as coisas. Aí, então, se você souber de cabeça, eu lembro que o Elias chama um cara chamado Elisha. Eu não sei como é que é em português. E aí, quando ele tá chamando o cara pra ir trabalhar, esse cara fala pra Elias, tá bom, eu vou. Deixa só eu ir dar um beijo na minha mãe, meu pai, e eu já vou com você. E Elias deixa o cara aí. Esse trecho, tá, tem outros significados, como eu falei. Eliseu, muito obrigado. Esse trecho tem outros significados, eu vou falar, mas eu acho que esse é o mais fácil de entender. Várias das vezes que Jesus faz alguma coisa que pra gente não faz sentido, faz sentido pra quem estava lá na hora. Porque os caras, os judeus da época, eles eram mais versados no Antigo Testamento do que nós, porque eles só tinham o Antigo Testamento, né? Estudavam isso o dia inteiro. Não tinha aula de geografia, não sabia o que era uma mitocôndria, os caras sabiam do Antigo Testamento. E isso é para mostrar como Jesus é maior que os profetas. O chamado de Elias, e Elias é um dos maiores profetas que tem. Qual é o maior profeta? Eu falei na última aula, na penúltima, São João Batista. Talvez, depois dele, o maior é Elias. Tá. E Elias, quando chama, quando dá esse chamado para Eliseu, e Eliseu fala, não, deixa eu resolver minhas coisas aqui, e eu já vou com você. E Elias fala, tudo bem, pode ir. Esse cara tá dizendo o quê? Senhor, deixa eu ir lá primeiro enterrar meu pai. Deixa eu ver quem é que está aqui. Solon. Se seu pai estivesse morto na sala de casa, você ia estar na rua procurando alguém para seguir? Você entendeu a minha pergunta? De um modo geral, Bobão. Exato. O que ele está querendo dizer aí é assim, deixa eu ir, meu pai é velho, meu pai é doente. Deixa eu ir cuidar do meu pai, deixa eu enterrar o meu pai, deixa eu ficar com ele até o fim da vida e eu vou contigo. E Jesus fala não. Diferente dos chamados dos profetas, o meu chamado, o chamado do reino do céu, seguir a Jesus Cristo, você não tem como adiar. Não tem outro momento, não é para amanhã, é para agora. É para agora. Vamos fazer isso agora. E aí ele fala, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aqui eu vou dar, vocês depois pesquisem isso, não precisam acreditar em mim 100%, porque eu vou falar de grego, vou falar de latim, eu costumo dar algumas barrigadas. Não que eu vou mentir para vocês, mas eu não sei exatamente as palavras certinhas, então eu vou falar por cima, tá? Mas ele usa duas palavras distintas para mortos aqui. Eu sei disso porque Santo Agostinho me disse. Eu não sei o grego. Tá. E o que ele está querendo dizer? Deixe que os mortos, para o que ele está chamando, os mortos que, pelo que ele está chamando, então os mortos espiritualmente, os pagãos, cuidem do que é do mundo. Essa coisa agora de enterrar os caras, de velar, essas coisas que são do mundo, da sua vida antiga, deixa que os pagãos cuidem dessas coisas. Agora o seu trabalho, agora suas preocupações, sua família, seu pai, sua mãe, suas preocupações são outras. Se você vai vir comigo levar o cachorro para passear no mato, Se você perguntar pra mim lá, Chip, posso faltar na missa pra levar meu cachorro passear no mato? Não sei que missa é essa, 11h30 da noite, mas não pode. Tá. Deixe que os cachorros passeiem com seus dogs. Então, o que ele tá querendo dizer? Você vai vir comigo, essas preocupações que você tem, não tenha mais. Deixa que quem é do mundo agora vai cuidar das coisas do mundo. Você vai vir cuidar das coisas do céu comigo. Você entendeu? Eu acho que é daqui a pouco, eu não sei até onde vocês leram, mas é perto daí que Jesus fala que ele veio trazer. Ele não veio trazer não sei o que, mais a espada e botar mãe contra filha, pai contra filho, irmão contra irmão, uma coisa assim. Ah. E é mais ou menos no mesmo sentido, tá? Não penses que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas espada. Com efeito, essa Isso. parte? Com efeito, vim Exato. contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem Nossa. serão seus próprios familiares. Muito difícil botar a nora contra a sogra, mas tá. Sim. O que ele tá querendo dizer aí é basicamente a mesma coisa, tá? Ele não veio aqui pra ser o cara. Ele não veio aqui pra ser o sangue bom. Deus, que nojo dessa expressão. Ele não veio aqui pra ser o amigão dos caras. Pra ser o legalzão, pra ser o parceiro. Não. Na Bíblia, não tem. Lembra que eu falei pra vocês que não tem a palavra melhor? Não tem a expressão melhor na Bíblia. Eles falam, tipo, bom. No hebraico. Eles repetem a expressão. Ele fala, bom, é melhor. Do mesmo jeito, não tem a expressão gosto menos. Tem amar e odiar. Isso que não significa amar e odiar da mesma maneira que eu e você. Quem era o outro cara que tinha. Era Raquel e Leia, né? Jacó tinha duas mulheres, não era? E não era Jacó? Era Abraão? Tudo bem. Um dos dois. Um dos dois. E aí eu lembro que especificamente lá naquela outra parte, eu sempre lembro disso na minha cabeça, porque é naquela outra parte que diz que ele amava Raquel, mas odiava. E odiava Leia. E ele não odiava a mulher, mas ele amava mais a Raquel. Raquel era a mulher preferida dele. Então não tem esse negócio de dizer. Não é que você tem que odiar a sua mãe. Você não é o inimigo do seu pai. O que ele está querendo dizer é o que Santo Agostinho chamava, e a gente chama até hoje, porque vai ficar mudando que Santo Agostinho bota nome, chamado de Ordo Amoris. Tá? É a ordem do amor. Qual é a ordem certa do amor para mim, que sou pai de família? Eu amo minha esposa, depois eu amo meu filho. Para algumas pessoas é esquisito isso, tá? Mas a ordem certa das coisas é você ama seu cônjuge e depois seu filho. E acima deles, você ama a Deus. Ele não veio para a terra para todo mundo dar as mãos. Para todo mundo dar as mãos e ser todo mundo amigo. Não. Se o seu pai é macumbeiro e você é católico, ele não veio aqui para vocês dois, os dois vai na missa afro. Não. Ele veio para fazer cisânia entre vocês dois. Vocês não se misturam. Não é que você vai parar de falar com seu pai, mas você não vai no terreiro de macumba. Não é que sua irmã é uma piranha, uma vagabunda, e você nasceu, cresceu grudado com a sua irmã, que você vai pro baile funk com ela, porque sempre. Ah, não, a gente sempre fez tudo junto. Não. A vida que você tinha, você vai cortar. Acabou. Acabou. Mesma coisa do outro. Você precisa entender que são duas vidas diferentes. Eu tava tentando explicar isso pro Pinas hoje mais cedo. Que a realidade do batismo, elas são duas vidas diferentes, cara. Vocês são duas vidas diferentes. Às vezes eu vou botar isso na cabeça. A vida, quando a gente entra na igreja, quando a gente é batizado, quando a gente aceita Jesus, quando a gente fala, eu vou obedecer a Deus, é uma vida diferente da sua antiga. É outra coisa. O baitola de antes está morto. É um novo baitolas. Jesus faz nova todas as coisas. Essa expressão a gente precisa ter sempre na cabeça. Jesus faz novas todas as coisas. Então, o que ele está querendo dizer aí, e o que ele estava querendo dizer antes, não tem mais. Passou a chance de você ficar adiando. Ó, deixa eu ir lá cuidar do meu pai, e aí quando meu pai morrer, eu vou pegar, vou ter o dinheiro, vou ter tudo, minha vida vai estar resolvida, e aí sim eu vou me converter, aí sim eu vou seguir você, Jesus. Não. Não. É agora. A melhor hora para você seguir Jesus é agora. Qual é a segunda? É agora. Não tem outra hora. Tá. Isso, inclusive, também é Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho, se você for pegar qualquer filósofo que não seja formado em federal, qualquer filósofo formado em faculdade já começa. Tá errado, né? Vagabundo. Já faz faculdade de filosofia. Mas, enfim. Você vai ver que a primeira. Ele vai te falar, vai explicar melhor que eu. A primeira pessoa a colocar o tempo nesses termos espirituais que nós entendemos hoje, o jeito que nós entendemos o tempo hoje, é uma maneira espiritual de se entender o tempo. Tem várias outras pessoas vão dizer, ah, o que é mais importante, a filosofia ou a ciência, ou é a metafísica, ou é a física? Cara, é a teologia. Você faz todo um círculo, um Venn diagram, e no meio está a teologia. E Santo Agostinho dizia: a alma como ela existe fora do tempo, mas ela está submetida, ela está nesse momento, ela está junto à carne que está no tempo. A gente está nesse limiar de ser eterno e ser temporal. E tudo que é eterno e temporal ao mesmo tempo, ele só existe no agora. Porque o ontem, ele só existe na alma. Ele existe como memória. Ele existe como sentimento, como lembrança, como trauma. Mas ele não existe na vida real o ontem. O amanhã, muito menos. O que nós temos de ansiedade, de expectativa, de esperança no amanhã, são todas as coisas que nós temos na cabeça e na alma hoje, que nós estamos pensando que o amanhã vai trazer, mas nunca traz. Nunca traz. O que a gente pensa na cabeça nunca vem no amanhã, certo? Exatamente desse na cabeça. Então só existe o hoje. E aí vem o Carpe Diem e tal, tudo vai nascer aqui, tá? Nas reflexões de Santo Agostinho, eu acho que em Cidade de Deus ou Cidade dos Homens, não vou lembrar. É aqui. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Não tem mais essa brincadeira de depois a gente faz isso. Ó, eu vou me acertar, eu vou ficar. Eu vou ser meio de Jesus e vou ser meio do mundo, porque minha mãe e minha sogra e meu irmão. E meu pai e meu esposo, eles meio que não sabem. Eles ainda não estão junto comigo, mas eu gosto tanto deles, então vamos fazer só metade? Não vamos fazer metade, cara. Não, mas eu posso ir ali resolver a minha vida e depois eu vou seguir. Não, não pode, cara. Não pode. Elias pode ter deixado, eu não deixo. Os profetas podiam ter dado esse boi, eu não dou mais. É tudo ou nada agora. Seguir Jesus é tudo ou nada. Não tem meio termo, não tem conversa. É isso que significa pegar a sua cruz. Lembra, Baitulas, quando você me perguntou do cara que. Qual era o sentido do cara que ajudava a carregar a cruz de Jesus? E exatamente isso tudo que eu falei foi o que ele entendeu naquele trecho pequeno. Ele não queria, e ele entendeu, ele sentiu, e quando tiraram o cara de lá. Porque ele tinha aceitado carregar a cruz, e os caras se irritaram com ele e tiraram. Ele se incomodou, porque ele falou: não, é ali que eu tenho que estar. Não é mais sozinho. É ali que eu tenho que estar. Então, eu sei que é uma linguagem que a gente não está acostumado, e a Bíblia é difícil mesmo de ler quando a gente vê uma expressão: ah, eu odeio a fulano, ah, deixa, larga e faz, essas coisas. Mas, primeiro que a gente tem que lembrar que Jesus não é filho da puta. Se a gente pensar que Jesus não é filho da puta, tudo se encaixa. Vamos sempre dar o benefício da dúvida pro cara, tá? Ele já acertou tantas. Não dá esse benefício da dúvida pra ele, né? Às vezes. E tem coisa que não tem tradução completa assim, né? Então, tem momentos em que ele. Tem momentos em que acaba a paciência do cara. Esse negócio do pai. Como a nossa tradução é deficitária, do hebreu para o latim, do latim para o inglês, do inglês para o português, normalmente as Bíblias são traduzidas assim, tá? Por isso que eu falo sempre daquela Bíblia do Padre Mato Soares, que esse era o problema do Padre Mato Soares, essa sequência de tradução. Então ele traduziu do latim direto para o português. E é por isso que a tradução é um pouco diferente. E aí passa esse negócio. Porque como que Jesus é um cara tão... que fala que ele veio cumprir todas as leis, honrar pai e mãe é uma das leis, e eu quero enterrar o meu pai, e ele vai e fala que der pra largar meu pai pro urubu. Então a gente precisa ter esse contexto das coisas. A gente precisa lembrar que, pô, dá um passo pra trás. Se o pai do cara morreu mesmo e ele tá aqui na rua conversando comigo? Não. Então ele tá falando nesse sentido de... Do mesmo jeito que o cara que tava falando com o Elias, Eliseu, né, você falou. Eliseu não foi na casa dele dar um beijo na mulher, dar um beijo na mãe e voltar. Porque não, a casa dos caras não era igual aqui, não. Não pega um Uber e tá lá meia hora e volta meia hora. Não, ele vai lá, vai passar um tempo com a mãe, vai, mãe, eu vou pra guerra, tal, e vai fazer toda aquela preparação. Porque lembra quando os caras iam pra guerra, tinha um ritual, banhava o cara, fazia uma proteção com a mãe, e aí o cara ia. Então ele ia falar, ó, vou passar um tempo, você me dá um tempo, que eu vou e volto. Não tem mais. Esse boi acabou. A gente já ganhou várias benesses com o batismo. Vários bois. Esse daí não tem mais. É agora ou nunca. Fez sentido? Fez sentido. A gente tava vendo até as referências que tem do lado, né, dessa passagem, e tem essas passagens que você estava falando. E aí a gente pegou a última, que falava: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que acha sua vida perderá, mas quem perde sua vida por causa de mim a achará. E é basicamente isso que você falou. A gente entendeu um pouquinho só, mas a gente, ai, cadê o chip para elucidar? Porque contexto aqui. tem umas partes que precisa mesmo. Vocês vão ler e a Bíblia. A gente tem um conhecimento da Bíblia meio por osmose, né? O catolicismo cultural do brasileiro. Mas tem umas partes que o brasileiro nunca entendeu. Tipo essa, aquela da figueira. E eu ia falar agora da figueira. Eu ia falar disso. Da figueira, aquela que você falou do cara que sai correndo pelado. então. É umas partes que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, que tem que ter uma catequese. Eu sempre lembro do primeiro cara que se converteu pro catolicismo, cristianismo, como queira falar, que tá em Atos dos Apóstolos, que é o... Não é nigeriano, meu Deus. Qual é o nome do cara? Etíope. Etíope, isso. Que chega... Chega o... Não é o apóstolo, meu Deus. Esqueci o nome do cara lá. Claramente acabou o efeito do meu remédio por hoje, tá? Claramente o Vembrance, eu tomei cedo, já está... Foi Paulo que... Não foi. Não, não foi, né? Não. Eu lembro que esse tipo, ele tava numa carroça, mas eu esqueci o nome do negócio. Isso, uma carruagem. Isso. E ele viu o cara lendo e falou o Antigo Testamento, né? E falou, você tá entendendo o que você tá lendo? Qual foi a resposta dele, Bartola? Não. Sei lá, não lembro. Mas a resposta dele foi: como eu vou entender se não tem quem me explique? Ah, é verdade. Primeiro que isso por si só, eu não sei como Lutero viu essa porra e continuou com só a escritura, sério. Como não? Vamos todo mundo interpretar o bagulho. O cara falou que não dá pra entender sozinho, mas beleza, tá, esquece essa parte. Eu só acho engraçado. Tá muito claro, tá muito óbvio. Mas tem coisa que... precisam de contexto que nem sempre a gente tem. Eu, quando fui pegar a Bíblia para ler sozinho e não tinha uma catequese boa para me dar, eu tive depois no mosteiro e tal, mas eu tive muita sorte porque eu já tinha o costume de ler livro de história. Então eu consigo pegar essas frasezinhas, tipo essa que eu perguntei pro Solon: deixa eu enterrar o meu pai. Eu tenho o clique na minha cabeça de pensar, mano, que coisa esquisita de se falar. Então o pai do cara tá morto na casa dele e ele tá no meio da rua. E aí eu vou procurar, entendeu? Mas isso é uma coisa que é minha, é coisa de paranoico, de autista meu. Normalmente as pessoas não têm. Então quando for uma coisa bem complicadinha assim, especialmente o Matheus. Matheus tem muita dessas passagens, assim. Aí vocês me chamam. Senão, vocês podem passar a batida. Pode deixar que eu chamo. Não, a gente chama. Obrigado, Bartolomeu. Eu vou encher o saco. Riba! Riba! Uhum. Agora deixa ele trabalhar, gente. Valeu, Chip. Bom trabalho, Chip. Obrigada, Chip, por me explicar.